E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinan Shimu, edição número 83. Hoje o Luke tá aqui, então o Patrick não tá. Ei, eu não tô mais doente. Se o Luke está aqui, o Patrick não está. É, nós somos a mesma pessoa. Surprise, motherfucker! Bem, Luke, e aí, o que você fez na semana? Uma coisa interessante. Semana... Eu tive virose durante esse tempo que eu não tinha podcast. Era virose, né? Porque eu fui no SUS, sempre é virose, né? Yes. Então, mas enfim... No dia da gravação, assim, era 4 horas da tarde, eu comecei a tremer, passar mal, febre, essas coisas. Vou te falar um negócio, cara. Isso é muito preconceito com o SUS. Porque quando você vai em um hospital particular, na maioria dos casos também é virose. Sacanagem. Não, é só pra seguir com a piada do Dr. SUS, que é a única coisa engraçada que eu vi naquele programa da Globo. Ah, que lá. Nada, cara. Eu achava legal o Jardim, gente. Fuck me! Fuck me! Fuck me, toca a faca. Mas aí eu tive febre, diarreia, foi uma beleza, foi uma semana gostosa de se viver. E o pessoal da faculdade não aceitou meu coisa médico lá, esqueci o nome. Atestado. Eles não aceitaram, eu tomei falta de qualquer jeito. Isto é a maior putaria! Putaria! Porque eles têm uma filosofia muito bonita, que é... Você tem que levar o atestado tantos dias pra validar. Só que nesses dias que ele queria que eu levasse, eu tava doente. E meus pais trabalham. E aí, como é que vai levar, né? Ah, beleza. Foda-se. É absurdo, cara. Realmente tá absurdo. Foda-se, né? Eu vou vir me cagando no ônibus, aí entregar e voltar cagado no ônibus. Ah, tudo bem. Ah, foda-se. Enquanto eu tava com febre, eu resolvi parar e assistir alguns filmes que eu tinha baixado. Aí eu assisti o Persona 3, o filme do Persona 3, que é uma bosta. Nossa, mãe. Lembra que a gente reclamava do protagonista do Mas Persona 4? Ele é uma bosta. Tu viu o Persona 3 Soul? Não vi. Né? É porque o pessoal reclamava pra caralho que não tem nada a ver com o jogo e não sei o que. Aí fizeram esse daí, toda aquela coisa. Ah, não, é parecido com o jogo, isso vai ser foda, não sei o que. Aí tu vem e me diz que ele é ruim. Todos os protagonistas de Persona são que nem o carinha do Persona 4. Então, pois é horroroso isso. Porque é um filme, você tem que... Em 2 horas, você tem que levar o filme. E tem um protagonista emoção. E é ruim, e é horroroso, assim. Não é bom. Eu acredito em você. Eu vi o filme do Miyazaki. Qual? Do vento lá. Vidas ao Vento. Não gostei. Não gostou de Vidas ao Vento? Corta essa! Caralho. Eu sei que você vai ficar bravo, mas eu achei chato pra caralho. Pariu, cara, que tal doente? Eu acho da hora também as transições de anos, assim. Do nada mudou o ano, 5 anos depois. Nem fala nada, você tem que reparar. Sério, cara? Putz, cara. Eu achei muito chato, cara. Caralho, bicho. Como eu disse, eu vi esse filme na pré-estreia, né? No cinema, cara. Todo mundo... Caralho, que filme foda, que filme foda, que filme foda. É que eu falei no Twitter, eu não tenho alma, porque eu não gosto mais da Pixar e da Ghibli. Então eu não tenho alma, né? Mas tudo bem. Mas da Pixar eu entendo um pouco que você não gosta. E o Ghibli eu sei que você tem birra com os últimos filmes, mas. Caralho. Eu tenho birra com os, acho que com os últimos 4 filmes. Mas é tá de nunca, não, cara. Triste. Eu não gostei. Eu vi Guardiões da Galáxia, excelente. De novo. Eu vi uma vez, eu não falei aqui, não. Ah, tá. Eu tava doente, lembra? É verdade. Eu até falei que você tinha gostado, mas que disse que o Capitão América foi melhor. Exato. Eu não acho, né? Hoje eu vi o Mercenários 3. Nossa, que filme ruim. Nossa, mãe do céu. Cara, sabe o que é pior? Eu achei que tu ia falar isso. Eu achei divertido, mas ele é o mais fraco dos três. Não é nem isso, eles inflaram a trama. Eles botaram 20 personagens no total. Mas o problema não é os personagens, sabe? Sabe o que é estranho? É um filme de que você quer ver filmes de ação, mas que é chato. Tem uma cena de ação de 40 minutos, cara. Nossa, o final é chato. 40 minutos, cara, não. E é só mentira jogada na tua cara. Só mentira, taca mentira na cara. E aí nesse ponto, assim, o fato de inflarem o filme de personagens, acharam que eles têm que dar tempo de tela pra todos. Mas não dão tempo de tela pra todos, você sabe disso. Porque o Wesley Snipes, no começo do filme, ele é dado como um fodão. No final, ele tá jogado no chão fingido de morto. Ele, porra, é o único tempo de tela que ele teve no filme inteiro, foi aquele finalzinho ali dele fingindo de morto. É ridículo. Enfim, é... Nossa, cara, eu vi o Wesley Snipes fazer que desde que ele saiu da prisão, nunca mais tinha visto ele, né? É, igual o Mel Gibson. Não, não, o Mel Gibson só tinha visto os filmes dele, que ninguém viu, coisa assim. Então, o que acontece é que eu vi o Wesley Snipes e falei, putz, cara, como é ser legal um Blade 4, ó. Mas é, assim, é tanto personagem na tela, não só na cena de ação, mas como no filme inteiro, ele tinha que dar tempo pra aparecer o personagem. E acabou que era tanto personagem que não desenvolveu nenhum, só o Antônio Bandeiras. Porque o Antônio Bandeiras, em 5 minutos, ele fala mais que todo mundo no filme inteiro. Então, não tinha como não desenvolver o filho da puta. Eu não entendi, cara, porque criaram esse personagem chato pra caralho pro Antônio Bandeiras. Ele é engraçado, mas é, porra, ele fala pra caralho, assim. Em 5 minutos, ele falou mais que o Stallone nos 3 filmes inteiros dele. Então, tudo bem. Outra coisa que eu não entendi, cara, é os personagens novos, assim, um novo grupinho de personagens. O novo grupo de, foi ser pra ser sequestrado. Conhece? De atores que ninguém conhece? Foi tipo. E aí, tem um que não é nem ator. Vai passar a toalha? Não, não. E é um grupo que você não se identifica por quê? Porque não tem tempo de tela pra ele se mostrar. Você não conhece, cara. O Mercenários é legal porque você vai com os personagens brucutices que você conhece fazendo brucutices. É o que eu falei pro meu amigo. Se botasse só os velhos, botasse o Wesley Snipes, o Harrison Ford. Aquele velho que recruta, que eu não faço a mínima ideia de quem é. Velho que recruta? É, velho que... Ah, que dá cara, pra... putz. Não sei quem é esse cara. Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome do ator. Ó, pra você ver como esse ator é conhecido pra caralho. É, e o Antônio Bandeiras, eu acho que tava perfeito, assim, desenvolve esses 4 personagens. Mas aí, esse... Eu ia... Desculpa. É que tu falou desse velho, que eu não lembro o nome do ator, mas tem um dos atores... clássicos, assim, vamos dizer, do Mercenários, que eu também não lembro, que é aquele outro cara careca lá, grandão e careca. Ah, o lutador de... É, lutador eu não sei quem é esse cara, sabe? Ninguém sabe, todo tá filme, olha, o que esse cara tá fazendo aí, cara? Então, por mim, eu tirava aquele velho que ninguém conhece e botava o Mickey Huck de novo. Yeah. Sabe, ele bota pra recrutar as pessoas, é o Mickey Huck. É, mas tem os seus motivos lá. Ah, eu sei que teve, mas porra, sei lá, aquele velho. Bota o Steve Seagal, velho. Sei lá, qualquer merda. Além disso, outra coisa, né, que não faz sentido é. Tipo, já que vão deixar um personagem sem usá-lo durante o filme todo, não tira o pai do Chris, porra! Porra, bota o Jet Li tomando uma. Bota esse cara que eu não que ninguém conhece, porra. Aqui, o Jet Li também, tira o Jet Li logo do filme, gente. 2 filmes já que ele só aparece pra fazer ponta só. Não precisa mais. Deviam fazer, sabe o quê? Aproveitar já que fizeram isso nesse filme, fazer um filme de mercenários com o Schwarzenegger, cara. O grupo do Schwarzenegger. Puta, eu tô de saco cheio do Schwarzenegger nesse filme, pra falar a verdade, assim. Ainda bem que ele não falou I'll be back, senão eu já ia me matar, cara. Todo filme ele fala essa porra. Mas enfim, é. Por mim, tira essa cambada nova, bota o The Rock. Bota o The Rock e o Dwayne Johnson. É isso, os dois. Tanto faz a ordem. Porque, tipo, eu botaria, por exemplo, o The Rock no lugar daquele grandão que o Mel Gibson manda só pra morrer. Uhum. Ah, vai lá cuidar dessas coisas. Aí o cara vai andando sem arma, sem nada. Foda-se, ele morreu rapidinho. Aquele cara é um quadrinho de luxo, já vi ele em vários filmes. Eu achei ridículo, assim, vai, é ridículo. Cuida daquilo. E ele sai andando, todo truculento, todo lento, assim, e fala, vai morrer rápido, não é possível. Cara, e não faz sentido, cara, o Mel Gibson como vilão, tudo bem, mas o Mel Gibson como vilão porradeiro não faz sentido, cara. Você olha pro Arnold, Arnold, desculpa, você olha pro Stallone, você olha pro Mel Gibson, cara, eles vão sair na porrada, porra. O Arnold eu não consigo mais ver na porrada. Não, vai quebrar não. Ele não vai pra porrada, eu tô de causa disso. Mas coitado, o Stallone e o Mel Gibson na porrada? Como assim, cara? Nossa, o Stallone tá escadaço, né, cara? Meu o Deus. O Stallone, ele tá. Não, pior que ele tá ficando maior, cara. Porque ele tá fazendo exercício pra ficar maior pra poder fazer o Rambo 5. Nossa, ele tá horrível, cara. Tá difícil de ver. Mas enfim, é. Se você quer ver um cara pegando uma moto e voando 8 andares, pode assistir esse filme. É muito bom. Mas é pra isso mesmo. Eu não gostei, cara. Eu realmente não gostei. Não, entendo. Todas as. Eu não achei graça, eu não achei o filme engraçado, eu não achei o filme divertido, eu não achei a ação legal. Eu não gostei, cara. Eu não gostei de nada. Eu gostei, mas com aquela ressalva de. é o mais fraco dos três. Eu acho que não teve uma cena de ação que eu gostei desse filme. Nem aquela do resgate do Wesley Snipes, nem do... Eu não gostei, gostei de nada. Sabe por que eu acho que eu gostei, cara? Que esse filme, embora ele não seja tão bom, ele é um filme que dá pra você fazer vários comentários engraçados em cima das cenas que você... É, tipo, o cara andar de moto como se estivesse no Rally Dakar e ninguém atirou no filho da puta. Isso me irritou de uma maneira. Tem um exército pra atirar no filho da puta e ninguém atirou no cara, velho. Que raiva, velho. Cara, sabe o que me deixou meio triste? É que no trailer aparecem coisas que não aparecem no filme, sabe? Tem uma hora lá que eu tava esperando o Stallone falar aquele velho. Apesar de que a frase não tem a menor graça, a menor emoção, ele não fala reload! Que porra! Qual o sentido de você fazer vários trailers dizendo, né? E agora o que você vai fazer? Eu vou recarregar. Aí no filme ele não fala. Eu não vi os trailers, então não sei. Aquela cena da moto que ele sobe lá no andar, no trailer ele faz a piadinha, pô, você não podia ter subido pela escada. No filme ele não fala nada. Não, e porra, não vou falar mais, não. Eu quero spoiler, cara. Ah, foda-se, mas... cara. Os caras derrotam um exército com 10, 15 caras, velho. Derrota o exército de um país. Outra coisa, tanque, outra coisa. Helicóptero. Que... Mas assim, quem viu o trailer, meio que sabia. Porque tem um momento que o Mel Gibson fala no trailer: porra, será que é tão difícil assim matar 10 caras? E no filme ele não fala também. Que diabo é isso, cara? Vocês deixaram as poucas piadazinhas mais velhas no trailer? Sim. Não lembro, cara. Ele falou com o general do exército lá do país. Eu não lembro, não, cara. E ele matou duas pessoas logo em seguida. Ele falou: ah, é assim que se mata. É verdade. Verdade. Desculpa. É porque eu acho que eu apaguei muita coisa. Eu tava meio pra baixo, cara, quando eu fui ver esse filme. Então isso também me fez achar o filme menos bom. Não é, o filme é ruim mesmo, né? Porque você tá pra baixo. Eu acho que os quatro personagens novos ficaram, tipo, somos personagens novos, depois são raptados, tipo, a princesa do Mario, sei lá. A personagem mulher lá, que é a lutadora de UFC. Eu achei apelativa a parte que ela apresentada. Ah, eu sou uma mulher, então eu tenho que ser gostosa, eu tenho que estar de vestido, salto alto. Eu também acho. Eu não precisava, né? Mas sabe o que é pior? Dos quatro personagens novos, foi a única personagem com que eu me importei um mínimo no filme todo. Os outros personagens morram, pode morrer, cara, se mata. Não, o hacker pode morrer, aquele lutador. Caralho, cara! O cara tem 10 minutos de filme pra subir na porra de um elevador. Isso porque ele era escalador, hein? É, tudo bem. Como e assim, o hacker era... cara? Tá, tipo, os caras estão numa cena de ação e tal, matando um exército todo, o cara tá escalando a porra do elevador. E o primeiro hacker que sabe atirar, né? Porque ele é fodão. Ele atira, ele escala, ele luta. O cara é foda. O cara é pica grossa. Nossa, falando... computadorzinho de mão pra parar o sinal. Falando outra coisa forçada, é o Dolph Lundgren tá com um computadorzinho de mão, né? Ah, é porque eu vejo tempo com ele. Vai se fuder, velho. Que forçado, velho. Muito forçado. O Dolph Lundgren também tá apagado nesse filme. Não tem personagem que nem devia estar mais aí, cara. O Jet Li não devia estar mais aí, o Dolph Lundgren. Eu queria que esses personagens fossem aproveitados, pô. Se eles fossem aproveitados, tira todos esses personagens novos. Foda-se. Foda-se. Dá mais dinheiro pros caras pra fazer o filme, pra eles ficarem mesmo e pronto. Eu vou te falar, eu fui assistir o personagem, apesar de dizer que não queria mais ver o Schwarzenegger falar que ela. Back. Eu não aguento. Apesar disso, eu fui ver o Resident Evil 3 esperando mais clichês ainda que o normal. E ele tenta criar uma historinha, cara, que não. No segundo filme, o Schwarzenegger só fala, I'll be back. Ele fala umas 4 vezes essa porra. Você já voltou, filha da puta. Chega, desgraçado. Sabe uma coisa que eu não entendi no filme todo? Até agora eu estou tentando entender. Porque do nada o Stallone despede o grupo antigo. É, não faz sentido. Não faz sentido algum. Vocês são minha família, eu não quero morrer com vocês. Aí era missão suicida mesmo, ele fala, vem, pode vir todo mundo. Porra! Caralho! Não faz sentido, cara. E você nota que o Stallone, ele quer matar os novinhos, né? Porque eu vou dispensar os caras aqui mais experientes, que já lutaram comigo em guerras, e vou contratar um mano de cara novinho pra uma missão suicida. Também não faz sentido o Mel Gibson falar assim, eu vou mesmo matar eles, vou entrar nesse prédio cheio de C4 e vou lá matar o Stallone. Não, não, cara, não. Não, não. Ah, se você tem... você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Cara, e outra coisa, o Ian como é que Gibson tava? Como é que ele chegou lá tão rápido? Pois é. Que pariu. Eu não consegui gostar. Eu queria gostar. Eu fui no cinema querendo gostar, mesmo sabendo que ia ser fraco, e não. Não dá. É, eu tenho que admitir, eu achei mais divertido ver Tartarugas Ninjas na semana anterior. Eu me recusei a ver, eu não vou dar dinheiro pra esse filho da puta, velho. Eu vou baixar o pirata da câmera do cinema. Lembrando que ele é produtor, né? Mas foda-se, ele tá lá, cara. Ele destruiu o filme, eu sei que ele destruiu, eu sei que a mão dele tá na cara. Tem a mão dele, com certeza. É foda, cara, esse filme é muito... É, o que me falaram é que não é o filme das tartarugas, é o filme da April O'Neil. Não é o filme dele. Não, que nada, cara. Ela é inútil no filme todo. Mas ela aparece mais tempo de tela do que a Tartaruga Ninja. Mega Fox. Ah, mas porra, eu quero mais tartaruga. Mas conseguiram, cara, fazer o Michelangelo. O Michelangelo, ele sempre foi o limiar do chato, do piadista pro chato. Ele é zoeira, ele era zoeira. Eu lembro que no trailer, pra mim, o Michelangelo me lembrava aqueles robôs do hip hop do Transformers 2. Que ele é todo, eu sou gingado, eu sou exatamente, do hip hop, ele faz a mãozinha. Exatamente. Aí parece que o Michelangelo virou negão, né? Então... Parece. Inclusive, por sinal, a cena do elevador é legal, a cena deles fazendo beat pop. Mas aí você faz igual eu e vê o trailer pra ver a cena do elevador. É só isso. Não, sim, tem uma. A cena. Eu achei irada a cena da luta do Splinter contra o Destruidor. É uma das poucas cenas que fazem o filme não ser tão merda. Mas o Destruidor é um merda, pelo que me falaram. Mas essa luta é foda. Eu gostei da armadura do Destruidor. É porque o pessoal ficou meio aquele negócio, um Transformer. Não, cara, é legal. Eu a realmente... gente tá no século XXI, é claro que ele não vai usar uma armadura samurai dos tempos antigos hoje, porra. Ah, velho, ele é o Destruidor, ele pode fazer qualquer coisa. É, mas enfim, eu não vou dar dinheiro pra esse cara, eu vou baixar o filme em câmera russa e foda-se. Sabe quem que o Destruidor parece, cara? O Samurai de Prata do filme do Wolverine. Nossa, que bom, hein, cara. Nossa, agora que eu vou ver o filme do cinema. É sério, é exatamente Samurai de Prata do filme do Wolverine, cara. Que bosta, hein. Mas beleza, então foda-se. Não vou falar mais Tartarugas Ninjas, mas tu me fez esquecer o que eu ia falar. Cara, uma coisa. Tu acompanhou essa terceira temporada toda de Corra? Porque eu não acompanhei, eu tenho toda ela aqui e eu vou assistir. Faltou o último episódio pra assistir. 13, né? Eu não sei qual o número. Eu tava vendo no AnimeTube. Não, eu peguei. Eu fui pego de surpresa, porque eu sou tipo, no meio do coisa. Pô, já tá passando. Cara, a antiga temporada vazou. Eu soube bem. Vazou uns 7 episódios de Corra na internet antes da temporada sair. E essa temporada eu fiquei meio voando, então eu soube na metade, assim, eu peguei todos os episódios e vou assistir ainda. Saiu, foi tão absurdo esse vazamento, cara, que a Nickelodeon, pra conter, né, o negócio, ela passava 2 episódios por dia até chegar na parte que não tinha mais na internet. Pra você ver só. Eram 6-7 episódios, eles passaram 2 episódios por dia e em 3 semanas alcançou. Então pra não falar spoilers, na próxima edição a gente fala que eu vou ter visto daqui pra lá. A Corra morre. Foda-se. Vamos então continuar aqui. Vamos para as notícias, semana tem muita notícia. The Rock indica que o roteiro para filme de Shazam está pronto. Saiu no Terra Zero uma entrevista que o The Rock fez com Omelete e ele confirmou que está saindo o filme do Capitão Marvel. E deve sair lá... Eu fico feliz que você... Da concorrência, admita que o Capitão Marvel era DC. Não, tem o Capitão Marvel da foda-se, ninguém sabe. Ninguém se importa com o Capitão Marvel da Marvel. Mas é que eu acho Shazam um nome muito zoado, velho. Porque todo seu alguém falar, ah, eu sou Shazam, aí ele cai o raio na cabeça dele. Não faz sentido, velho. Ele não pode falar que ele é Shazam. Então como é que a pessoa sabe que o nome dele é Shazam? Ninguém sabe, né? Beleza. Foda-se, tá saindo o filme e provavelmente ele pode ser um dos personagens do filme, né? Provavelmente não, ele é um personagem, sabe o quê? Ele deve ser o Adão Negro, porque o Adão Negro é mais puxado pra ele. É, assim, ele é mais maior e ele precisa falar menos. Mais maior, que beleza, hein? Ele é mais maior e precisa falar menos. Não, fora que o Adão Negro, ele, sei lá, eu vejo mais o The Rock como o Adão Negro. O Capitão Marvel é mais fraldinha, tem cabelinho. Cara, e tal. O The Rock, ele é o tipo de ator que eu quero gostar, eu quero ver um filme legal com ele. Mas todo que filme isso? Que ele faz é merda, cara. O Escorpião Rei é foda pra não, caralho. Não, vai tomar no cu. Ele Scorpion consegue Rey. Ser melhor no filme da Múmia 3 do que na porra do filme do Escorpião Rei. O filme da Múmia 3 ele não fala, cara. Exatamente. Não, o Escorpião Rei é foda. Não, você tem que parar com isso, cara. Não, cara. O Jadjoy 2, cara, muito louco, velho. Não, cara, tu viu o Jason 2, cara? Não, eu tô falando qualquer filme que eu lembro dele. A gente 88, velho. Temas, né? 88. A gente 86, cara, é foda, velho. Que pariu, cara. Cara, é sério, tipo, eu quero ir gostar do The Rock. The Rock é um cara carismático. Ele é foda. Mas ele só faz filme merda, cara, sabe? Cara, confesso. Eu tava pensando. Não tava empolgado. Talvez seja um filme legal. Aí eu chego e vejo as críticas da internet. Com certeza foi isso que aconteceu mesmo. Deve ser merda. Pô, eu confesso que eu vibrei com o Velozes e Furiosos 6 só por causa da cena que o The Rock e o Vin Diesel se juntam pra bater no maluco. Eu falei, caralho, The Rock é foda. Cara, até hoje eu não vi o... Sabe qual filme do The Rock que eu acho mais engraçado, mais interessante? É o Fada do Dente. Exatamente. Fada do Dente é foda, cara. Fada do Dente é legal. Oscar pro Fada do Dente. The Rock era um cara que eu queria ver no Mercenários. Ele, o Jack Chan e o Vin Diesel. É, pois é. Também. Mas... foi, e bem. Capitão Marvel é um filme legal pra criança, assim. Mas eu não sei como é que eu vou fazer um filme bom dele, não. A minha maior preocupação é... onde eu vou arranjar uma criança pra fazer o Capitão Marvel? Como vai ser essa criança? Quão chato vai ser essa criança? O problema é que criança ela vai aparecer na tela. Não, o problema é que criança cresce, né? E cresce rápido. Eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, mas o Billy Watson dá pra trocar, porra, do personagem. O problema é que arranjar várias crianças boas de atuar é complicado. É, mas eu tô preocupado, cara, assim, saber o que vai ser. Tem aquela versão do Shazam, que são várias crianças, que todas elas têm que falar que eu acho muito maneiro. E pra ter um personagem só. É tipo o Capitão Planeta. Tem até um tigre no meio, eu não lembro porque tinha um tigre, mas tinha. Não lembro. Será que o tigre gritava Shazam, velho? Ia ser muito louco, velho. Eu não lembro porquê, mas eu achava legal isso, cara. Eu gostava. Pelo menos dava um dinamismo pro personagem. Assim, o melhor Billy Batson que eu vi foi o do Young Justice, realmente. O do Reino da Manhã também é legal. Ah, sim. Mas, eu não sei, mas eu não gosto mais do Young Justice. Eu gosto do garoto. Mas não dá pra ser aquele personagem, por exemplo, no cinema. Não dá. E eu não sei como é que fariam. Eu não faço ideia do que vão fazer, cara, do filme de Shazam. Eu imagino, cara, as pessoas normais, os civis, vendo o filme de Shazam, vê uma criança lá, não, filme de criança e tal, do nada, puf, o cara vira um brucutu gigantesco. Capitão Fraudinha. O cara fica um brucutu gigantesco, cara, super inteligente, super forte. O que eu acho mais da hora é que tem notícia do filme do Capitão Marvel, mas não tem notícia da Mulher Maravilha, né? Então... Ai, caraca. Tem o Guaxinim de Trabuco, mas não tem Mulher Maravilha, gente. É incrível. Mas vai ter, cara. Vai ter. Vai ter. Eu duvido. Tá bom. Eu tenho fé. O problema é que eu tenho fé que vai ter um filme da Mulher Maravilha, mas eu não gosto da Gal Gadot tipo Mulher Maravilha. Eu achei da hora a mulher do Mercenário falando que ela bateria naquela Mulher Maravilha, porque a mulher é fininha. Inclusive, a mulher do Mercenários, ela faria uma boa Mulher Maravilha, cara. Pois é, cara, ela é forte, ela, não, ela é bonita. E ela é bonita, pois é. Porra. Pô, não sei lá. Não faz sentido, não faz sentido. Os caras da Warner estão acreditando tanto na DC que eles mudaram Batman e Superman, duas franquias fodas do cinema, porque tava com medo do Capitão América, que é um herói B da Marvel, né? Mas tudo bem. Vai saber. É. Vai entender. Ah, e acho... Teve uma notícia semana, apareceu o cara lá com um chroma key no pé e o pessoal não sabe se ele é o Flash, como algumas pessoas estavam falando, ou se ele é um vilão que não tem as pernas, ou o que mais. Ou um mendigo sem perna também. Mendigo sem perna, aí também já é coisa de meme. Eu dei muita risada, cara. Mendigo sem perna ia ser foda. Eu não confio nem nesse filme da Liga do Batman vs Superman, que é da Liga da Justiça, então. Cara, 11 slots de filmes da DC, cara. Filme, mas sei lá, os últimos 4, eu quase. A Liga da Justiça tem tudo pra dar errado, porque misturou Zack Snyder, Ben Affleck e o Momoa, velho. Tem tudo pra dar esse errado. Filme tem tudo pra dar errado, cara. Esse primeiro filme. Tem tudo pra dar merda, cara. Eu vou sentar, vou pegar aquela maior pipoca do cinema só pra ver a desgraça, sabe? Eu vou me divertir pra caralho, cara. Isso se a liga chegar, né? Não, chega, cara. Não é possível. Eu não duvido de nada, cara. Vindo da Warner, eu juro que eu não duvido de nada. Mas bem, então é isso aí. Filme do Doutor Estranho pode não apresentar uma história de origem. Enfim, então, o roteirista, né, do filme falou... Foi o roteirista ou foi o diretor? Não lembro aqui. Mas bem, um cara do filme falou que é provável que o filme do Doutor Estranho não seja um filme de origem. Até porque seria muito estranho fazer um filme de origem do Doutor Estranho. Olha, que coisa... Foi sem querer, só pra avisar. É que eu acho que precisa de origem, mas tá bom. Cara, o Doutor Estranho é um cara do escalão 5, sei lá, nível 5 da nova. É C, é um herói C. Ele é extremamente poderoso, mas não é conhecido. Eu acho que ele é E, cara. Ou foda-se, ele é tipo... Não, pra mim é tipo Guardiões da Galáxia. Não, mas porque o Guardiões da Galáxia, apesar de tudo e tal, ele é uma revista própria. Desconhecida, mas própria. Não, mas nem leitor de quadrinho conhecia. Nem leitor de quadrinho conhecia Guardiões da Galáxia, cara. Só os mais velhos. Não, mas Doutor Estranho, por exemplo, leitor de quadrinho sabe quem é, cara. Leitor da Marvel. Porque ele sempre aparece. Aquele é coadjuvante de luxo, isso que eu tô falando. Eu não vejo assim. Eu não vejo pra que ter um filme do Doutor Estranho, pra falar a verdade. Porque eu não vejo ele encaixando os Vingadores. Acho que é pra ter um personagem mágico. Mas tem a Feiticeira Escarlate. É verdade. Não precisa. É isso que eu penso. É porque eles não têm coragem de fazer um filme da Feiticeira Escarlate. Não precisa. Faz um filme do Pantera Negro. Cadê vai o Pantera? Ter, pô. Mas então, faz em vez de Doutor Estranho, tosco pra caralho. Eu não gosto do Doutor Estranho, não. Eu gosto da ideia, mas eu não vejo o filme bom dele, não. Ele é muito estranho. Fora que tem que ter origem. É legal a origem do Doutor Estranho, pelo menos. Ele é um doutor que se isolou e foi procurar estudar algumas coisas e encontrou um mestre, não sei o quê. Não, ele é um doutor que foi pro Himalaia, encontrou um místico e virou super-herói. É o mestre dele. Isso que essa origem é legal. É legalzinho. Eu gosto da origem dele, não vejo tanto problema. É tão divertida quanto a origem do Flash, que acertou um raio na cabeça, caiu nos produtos químicos e ele virou o homem mais rápido do mundo. É isso aí. Caiu drogas. Caiu o elemento X das minhas superpoderosas, cara. Não faz sentido do Flash, mas... Por quê, né? Ele não podia ser um homem químico? Pra mim, o Flash é que devia ser um filme que não tem origem, cara. Eles são personagens que não fazem um filme de origem do Flash, vai ser ruim. Não faz o filme do Flash, vai ser ruim. Vai dar série. Eu não quero ver isso. Eu tô vendo o Arrow, já tô quase desistindo. Ô, seriado ruim. Mas, enfim. Não gostei, cara. Mas é. Doutor Estranho. Eu não gostei do cenário. Doutor Estranho é tão interessante que a gente foi pra Arrow. eu acho que esse filme tem tudo pra dar errado, igual o Guardiões da Galáxia. Vamos ver se fica a mesma coisa, né? E é legal que eles deixam bem claro que ele não vai ser um filme de origem. se não for um filme de origem mesmo, porque o antigo roteiro que tinha um filme de origem era uma merda. Mas olhamos assim pro roteiro de filme de origem, olhamos pra um outro roteiro de filme de origem, não, tá tudo merda, vamos fazer um no meio das coisas. Eu não sei o que eles vão fazer com o Doutor Estranho pra ser bom, cara. Eu sinceramente não sei. Porque o Dome Formiga parece que tá interessante, que tem toda aquela coisa do rápido da filha do cara. Sabe o que é tal. Pior? Eu não confio no Paul Rudd. Eu não confio. Eu não sei. Eu não confio no Paul Rudd, cara. Essa terceira fase da Marvel é que acho que é mais difícil pra eles, assim. Que não vai ter Homem de Ferro, vai ter só Capitão América e Thor, e eles têm que enfiar mais dois filmes aí no meio. O Homem-Formiga, o Doutor Estranho, o filme da Pantera, né, cara? Pois é, por isso que eu tô falando, ao invés do Doutor Estranho, bota o Pantera, cara. Eu, sabe o que pior? Eu queria ver um filme da Capitã Marvel. Não sou um grande fã da Capitã Marvel. Mas eu queria ver um filme dela, sabe? O problema da Capitã Marvel é que tem que rolar os Kree, aí tem que misturar os caras. Eu acho que vai demorar ainda. É, não sei, cara. Mas enfim, Doutor Estranho. Eu só quero saber quem vai ser o ator do Doutor Estranho, cara. Quem vai botar o bigodinho dele? Vai ser incrível, velho. Eu não sei. Tinha um cara, não? Um escotado? Não lembro. Cara, agora eu vou te falar o seguinte: outra coisa que me faz o Doutor Estranho ser um filme pouco confiável é que ele vai ser dirigido pelo cara que fez O Dia que Parou, que a Terra Parou, o novo, que é muito ruim, e o cara que trabalhou no roteiro de Prometheus. Não, e também tem um negócio, né? Eu tô falando aqui que eu não gosto de não ter origem, mas o Guardiões não tem origem nenhuma e o filme é bom, né? Ah, pra mim serviu, cara. É uma origem meia boca, mas é uma origem. Não, não tem origem. Eles falam, ah, tal coisa aconteceu na minha vida e pronto. É. Não precisou. Então vamos ver como é que vai. É porque ele não tem superpoderes, cara. Você não tem que explicar isso pra ninguém. Mas tem um guaxinim falando, né? Então. É isso. Foda-se. Vamos pra próxima. Pesquisa mostra que 92% das vendas de jogos para PC já são digitais. Uma pesquisa feita pela DFC Intelligence constatou que cerca de 92% dos jogos de PC foram vendidos por cópias digitais em 2013. Tem Steam, tem a Origin, tem o negócio da Ubisoft, tem o GOG. Tem a Steam. E tem a Steam. Então, eu tenho 100 jogos na Steam, velho. Eu sou uma pessoa muito triste, assim. Cara, eu comecei a acreditar mais ainda nessa pesquisa quando eu percebi que eu tenho jogos na Origin. Então, foda-se. Ah, você tem os jogos de graça da Origin. Não, cara. Porque assim, meu irmão comprou, por exemplo, o PlayStation para o Modern Warfare. Não roda no computador dele, ele instalou aqui no meu computador. Então eu tenho o Plants vs. Zombies Modern Warfare. Sabe? Não, e fora que, pra falar a verdade, eu não consigo mais achar nenhum jogo de PC nas lojas aqui. É tudo PlayStation 3, Xbox 360, 3DS, essas coisas. O PC, o último jogo de PC que eu lembro ter visto foi o Diablo 3 no lançamento. Depois, um mês depois, já não tinha mais. Fora o preço também, que é absurda a diferença. O Origin Steam tem uns preços muito baratos lá. E de vez em quando eles dão coisa de graça pra vocês, cara. Não tem por que você comprar jogo físico hoje em dia, assim. É só aquela coisa, né? Vai que um dia acontece uma merda e o Steam fale. A Valve fale e vai fecha o programa. Eu acho aí... mais difícil, desculpa, acho mais fácil não ele falir. Se um cara tem uma porra louca e dizer, não mais. Foda-se. Aí todos esses jogos, o dinheiro que eu gastei, tudo vai pro saco, porque eu perdi, tá tudo lá na database dos caras, né? Só que o pior é que se isso acontecesse, eu não ficaria tão irritado, porque muitos jogos eu paguei um dólar. Eu paguei um dólar pelo jogo, eu perdi o jogo, mas eu paguei um dólar. É igual eu comprei toda a coleção do Saints Row, que é o 2, o 3, o 4 e todos os DLCs, deu 40 itens, 50 itens. E eu paguei R$20. Sabe, é dinheiro que você gasta indo no shopping comprar uma pipoca no cinema. Você gasta até mais. É mais barato que comprar 2 volumes de mangá, cara. Pois é, é um absurdo, cara. E, sei lá, eu não vejo mais por que gastar R$90 num jogo no shopping, numa loja de jogos. Eu fico triste quando eu gasto 150 no jogo de 3DS, eu só tenho 2 e já fico triste com isso. É um negócio com 150, quanto eu compraria de jogo e promoção na Steam? Ah, eu compraria muita coisa, cara. Cara, então... lembrei de uma coisa que eu ia falar no começo. Só aproveitar, já puxou mesmo 3DS e também não tem muito mais o que falar, porque é óbvio por que as pessoas só compram no Steam, né? Não, e fora que você, o último jogo que você lembra é Bionic Commando de PC? Então... Não. Eu ia comprando Bioshock um dia desses, eu não sei porquê. Tem os 3 Bioshocks agora em promoção, tá R$20. Eu acho que era por isso, alguma coisa assim. Eu compraria se eu não tivesse 1 e 2 já. Eu não sei. Talvez, né? Bem, eu queria falar só do DS que tu tava falando, cara. Eu fiquei puto que eles vão lançar o Fire Emblem que eu a mais gosto, que é o do GBA, na Nintendo eShop pra Wii U. Foda-se! Pois é. Foda-se, quem cara. Tem Wii U e vai jogar jogo de GBA, cara? É isso que eu não entendo, cara. Caralho, porra. Cara, não faz sentido. Lança jogo de Nintendo 64, de GameCube pro Wii U. Não lança jogo de GBA pro Wii U, gente. Porra. Qual o sentido? Assim, apesar de eu não poder mais comprar no eShop do DS, que eu tô com problema com o cartão. Que isso é muito foda, a Nintendo, suas filhas da puta. É porque a Nintendo ela só aceita cartão internacional Visa ou Mastercard. Eu tenho o American Express. O meu internacional não pega. Eu não compro por causa disso. Eu queria comprar o Shovel Knight, não posso por causa disso. Até hoje eu tô com vontade de comprar o do One Piece, cara, que tá 50 conto. Mas bem, o que acontece. Há muito tempo eu espero ela lançar esse jogo pra Nintendo Shop do DS. Nada. Até agora eles não lançaram Super Mario World, cara. Porra! Pois é, eu queria um Mario assim pra jogar. Eu não gosto muito do Mario, mas eu queria jogar aquele do 3D Land. Uhum. Eu tenho vontade, fiquei curioso pra ver. Mas eu queria também. Eu vejo aqueles joguinhos que você pode comprar com as moedas na eShop. Tinha um desses, era o Dr. Mario. Eu falei, caralho, eu compro ou não compro? Compro ou não compro? Mas não vou jogar essa porra, então deixa ir pra lá. Mas bem, enquanto não sai o Smash Bros. Pra DS, vai ser o próximo que eu vou comprar. Vamos deixar pra lá, e Steam aí é foda, e se tá explica tudo. Steam é absurdo. Eu não sei porque pessoas compram jogos da Steam a preço full, cara. Eu não entendo, espera sair em promoção, gente. É muito desespero. É verdade. Eu acho que eu nunca comprei um jogo em full, cara. Nada. Eu tenho 100 jogos da minha Steam. Eu não vou dizer que eu comprei um jogo full. Que foi o... Skyrim. Mas o Skyrim... Puta, Skyrim você gastou dinheiro pra caralho. Não, eu não gastei. Porque o Skyrim, como ele não tem multiplayer, o jogo full era $60. Não, desculpa, R$60. Sério? Sério? Era mais. Não. Ele era barato porque não tem multiplayer. Jogos que tem multiplayer são mais caros, bem mais caros. Eu acho que eu não comprei nada, assim. Eu acho que o máximo que eu comprei mais caro, assim, foi um jogo que tava 60, mas era promoção, assim, mas... Acho que só isso. Você sabe o que é pior? Eu não sou um grande jogador de futebol, mas tava afim de comprar um jogo de futebol, só que só tem na Origin e é 130 contos. Tá, não, aí vai tomar no cu. Eu não tenho vontade de jogar jogo de futebol. Eu não vou comprar... Não compra jogo de futebol no PC não, cara, porque eles pegam a versão antiga e jogam, por exemplo, o FIFA que vai sair agora pra PC. Não, mas eu prefiro o antigo, sabe? Um FIFA 2012. Não precisa ser um FIFA novo. Eu quero um jogo de futebol qualquer, sabe? Que seja. Que tenha skin bonitinha. Aqui em 2012 o Palmeiras tava na Série B, hein, cara. Lembra disso. Ah, foda-se, cara. Ninguém joga FIFA com os times do brasileiro. Eu jogo. Não, cara, não faz sentido. O Corinthians. Não faz sentido, cara. As pessoas pouco se ligam porque o campeonato brasileiro é FIFA. Todo mundo joga com os times europeus. Eu jogo Corinthians, mas enfim. Então, eu admito, quando eu tinha FIFA eu jogava com o Flamengo. Só que eu ficava puto porque eu nunca conseguia fazer os jogadores valerem mais do que os jogadores normais. Que merda, cara. Por que eu tô treinando esses filhos da puta? Ah, rapidinho, a gente tá em videogame. Você viu que Bravely Default parou de ser feito jogos? Daqui a pouco, se acabar o estoque, acabou o jogo. Só pro online mesmo, você pode comprar. Não, eu tenho. Então foda-se. Você tem? Eu tenho. É bom essa porra? É bom, cara. É um de RPG legal. É por causa que ele tem essa coisa do Bravely Default, esse sistema Bravely Default, que ele faz as lutas de... Porque ele tem uns encontros aleatórios, mas ele faz os encontros aleatórios não serem chatos. É legal isso. É porque eu fiquei sabendo que uma parte do jogo pro final fica ruim. É, todo mundo fala isso. O problema é esse só. Dizem que eu fiquei com medo pra comprar. O final pra frente é muito ruim. Mas eu fiquei com medo pra comprar e comprei o Fire Emblem mesmo. Eu tava indo comprar ele ou o Yoshi Island. Só que tu falou que o Yoshi Island não vale a pena, então não comprei. Mas Yoshi Island é melhor você comprar o do DS. O do DS é muito melhor. Pois é, mas é que eu não achei o do DS. É, pega um R4, bota aí. Não digo. Eu queria comprar um R4, velho. Mas eu fico com medo de travar meu 3DS da merda. Eu não compro, velho. Deixa quieto. Ah, cara, então é isso. Vamos pra próxima notícia. Hayao Miyazaki poderá fazer um curta-metragem. Enfim, o nosso querido Toshio Suzuki do... Cara, eu não sei dizer se o Toshio Suzuki é do estúdio Ghibli ou era ex do estúdio Ghibli, porque ele faz toda semana tem uma entrevista com o Toshio Suzuki saindo da internet, dele falando do estúdio Ghibli, mas teoricamente ele se aposentou em março. Então... Mas bem, o Toshio Suzuki ele revelou várias coisas numa entrevista recente, inclusive que é possível, o que significa que é provável, que o Miyazaki faça um curta-metragem daqui a um tempo. E bem, eu acho que o grande ponto da notícia é pra realmente acabar com as especulações de que o estúdio vai acabar depois daquela tradução meio estranha que saiu. É, né, Vilas, você me mandou isso quando eu tava viajando em São Paulo, eu fiquei igual o urso do pica-pau. Cara, eu mandei 3 mensagens, cara, a pessoa só leu a primeira que realmente tava errada. Eu fiquei igual o urso. É porque eu não tinha internet, desgraçado. Eu tipo, peguei um Wi-Fi assim e consegui ver só. Exatamente essa, né? Eu teve um cara que entrei num evento, há 2 semanas, Batalhas Nerds aqui. É, que eu fiquei muito triste porque o cara foi defender Pokémon contra Digimon e Digimon ganhou. Faz muito sentido. Mas Digimon é melhor que Pokémon. Ah. É, tá. Eu prefiro, de verdade. Primeira temporada contra a primeira de Pokémon, eu prefiro Digimon. É, mas no total. No total eu prefiro Digimon, ele porque pode? Pokémon é uma merda no total. Ah, não, sério. Cara, Pokémon hoje. Eu só vi um episódio de Pokémon novo. Tu tem um jogo, não tem? E aí? Eu terminei já. Terminou? Terminei. Tu continuou jogando depois de um tempo? Não, eu só fiz as coisas que faltavam, pegar as pedras e parei. Eu parei de ver, eu nem capturei o Mewtwo ainda. Eu não capturei o Mewtwo também, não. Eu capturei um Pokémon lendário lá, mas não foi o Mewtwo, não. Então... Caralho, eu tenho que capturar o Mewtwo. Eu não lembrei disso, cara. Que bosta. Tá bom. Então vamos voltar pro jogo pro Tizu Miyazaki e foda-se a Batalha Nerd. Ah, não, assim, só falando que... O Avatar falou, tipo, uma semana depois da notícia, o cara ainda tava achando que o estúdio ia acabar. Eu também tava. Porque ele só leu a primeira das 3 notícias que eu mandei. Eu só fui descobrir segunda quando eu cheguei em casa. Cara, eu só descobri quando era segunda-feira que eu cheguei em casa. Cara, eu fiquei rindo pra caralho de repassar a notícia, só que eu vi a notícia repassada por um site, no Twitter, por um site de fãs do Estúdio Ghibli. Então eu pensei, ah não, peraí, site de fãs do Estúdio Ghibli. Tudo bem, passaram um link de um site que não é tão conhecido, que não foi a culpa desse site, inclusive foi de outro, mas é um site de fãs do Estúdio Ghibli. Aí me vem depois o mesmo site de fãs do Estúdio Ghibli botar um texto dizendo, ah não, mas eu não, nunca colocaria isso no blog sem ter certeza. Tomar no cu. A internet é um lugar incrível mesmo. Bem. Cara, eu só pra falar, eu desconfiei até o fim que o político tinha morrido, aquele político do avião lá, uhum, que morreu. até chegar em casa, porque eu não tava confiando na Globo, não tava confiando em ninguém. Falei, ah, é trollagem essa porra aí. Que internet é foda. Internet, quando quer matar alguém, ela mata. Não, eu vi a notícia toda na Globo. É verdade, foda. Bem, então, o Toshitsugu falou um monte de coisa, falou desse negócio do curto do Miyazaki, que mostra que o Miyazaki ele quer trabalhar, só que ele gosta de jogar esses miguetes pra variar. É só pra zoeira, só. É só pra zoeira mesmo. O entrevistador então falou um pouco, inclusive, do último filme da Ghibli antes do Takahata, que foi o primeiro filme que não teve envolvimento de nada do Miyazaki, do Takahata, do Marnie. E eles refalaram, vamos dizer assim, que o pessoal parece que tinha parado de falar, como se não fosse sair, da série de TV que o Gorō Miyazaki tá trabalhando, que vai sair agora em outubro, que é o Honja, a filha do ladrão. Não vou ver. Não vai ver? Porque eu tô com raiva da Ghibli. Não, sacanagem, vou ver. Então, assim, o mais importante é pra provar, tipo, o Ghibli não acabou e ele está fazendo. E algumas pessoas dele estão fazendo coisas. Inclusive o Miyazaki provavelmente vai fazer alguma coisa e provavelmente ele vai lançar como se fosse Ghibli. Eu não entendi, a Ghibli tá perdendo dinheiro? Porque eu achei que o filme dela tava fazendo sucesso. Não, cara, os últimos filmes, eles tiveram uma renda baixa. O filme Miyazaki, ele teve uma renda boa. Mas esse Marnie, por exemplo, não tem uma renda muito boa. E o filme anterior, o filme do Takahata, ele foi baixão, tipo, a renda. A do Ariete lá? Não, foi o da Kaguya-hime. Ah, então o filme foi tão desconhecido que nem eu vi. É bom, não, é porque o Kaguya-hime só saiu no Japão mesmo, assim. Agora que ele tá saindo em outros lugares do mundo, e o DVD não saiu, então ninguém viu. Games, japonês. Eu tô esperando, inclusive, pra sair o DVD ou o Blu-ray pra ver. Mas, assim, eles perderam algum dinheiro nos últimos filmes. E o que aconteceu é que eles não têm, quer dizer, capital, grana ou bastante pra manter o que eles faziam. Que eles eram o único estúdio, praticamente, no Japão, que eles tinham uma equipe específica, sabe? Todo mês eles pagavam os caras. Normalmente o estúdio ele tem algumas pessoas e uma parte é freelancer, que eles pagam por fora especificamente pra animação pra fazer. Então o que vai acontecer? Eles vão desmontar esse núcleo de animação, vão reestruturar o estúdio e provavelmente vão fazer novos filmes com esse esquema de você ter um núcleozinho de pessoas do Ghibli, mas a maioria das pessoas animadores, pessoal que desenha storyboard, fundos, vai ser basicamente pessoas freelancers, né? Vai ser animadores freelancers. É só isso, assim, mas não vai acabar. Na verdade, pelo que eu saiba, eles têm projetos já pro futuro. Só espero que façam filmes bons dessa vez. É porque é meu segundo filme. Esse filme Miyazaki é o meu segundo filme preferido do estúdio, né, cara? O filme foi tão desanimador pra mim que eu deletei logo depois que eu vi, cara. Fiquei caralho, tão bicho. Caralho, eu tô triste aqui. Não é só pra Flame, só. Enfim. Acabou as notícias, vamos pra discussão também. Semana, não é bem uma discussão, né? É só um relato da nossa vida. Eu vou falar um pouco, eu tentei fazer uma discussão porque parece um pouco mais rápido, que é aqueles finais especiais de alguma coisa, de filme, série, quadrinho, animação, que quando a gente viu o final, a gente não conseguiu fazer nada de inteligente no dia. Sabe aquela vez que você assiste o final e você foda-se. Dia pra mim já está. Acabou. Acabou essa merda. Então a gente vai falar um pouco dessas coisas pra gente, né? Algumas obras que isso aconteceu. Eu fiz uma listinha aqui, minha, mas se você quer comentar aí, começar? Tem um só que você não listou, livro. Cara, eu sei que é infantil pra caralho, mas eu era criança, né? Criança, mas era adolescente. Tem poucos livros, na verdade. Adolescente, mas, porra, o final do Harry Potter, que o Dumbledore morre, velho. Eu fiquei retardado, assim, cara. Eu larguei o livro, falei, tá bom, né? chega, não preciso de mais nada nesse dia. Eu fiquei chateadíssimo, assim, fiquei muito triste. Ainda mais por causa da porra do filho da puta do Snape, por causa, né, do livro 7, né? 6, não, acho que é o 6. É o 6. Que o Snape vai lá e mata o Dumbledore na frente do Harry Potter. É o 6, assim. É o príncipe mestiço. É, qualquer merda, assim. Eu fiquei realmente chateado, assim. Eu fiquei, caralho, velho, que filha da puta. Só pra depois, no final do set, eles querendo Snape, não sei. Mas, eu passei todos os spoilers possíveis agora pra pessoa. A gente, quem não leu Harry Potter, tem mais é que tomar spoiler, né? Ah, pelo amor de Deus. 7 filmes, 7 livros. 25 mil anos já que está o negócio aí, pelo amor de Deus. Harry Potter ganhou uma batalha Harry Potter contra o mundo no Batalha das Nerds, que obviamente foi uma batalha Harry Potter contra coisas de fantasia adolescentes que vieram depois. E obviamente, realmente, Harry Potter ganha. É claro, porque todo mundo se baseou no Harry Potter, né? Então... Até porque a menina tentou defender o tempo todo Jogos Vorazes contra Harry Potter. Caralho, velho, não! Era na porrada, né? Como é que a Katniss ia vencer o Harry Potter, né? Tudo bem, beleza. Mas Harry Potter... Uma batalha que eu acho que vai gostar, cara. Dota versus LoL. Dota, o cara do Dota destruiu o cara do LoL. Claro, porque LoL é de viado. Não, tô brincando, gente. Não sou homofóbico. Eu gosto de LoL também. Ok. Já que tu puxou livro, eu fiz uma mini listinha aqui de coisas separadas, assim, livros, mangás, HQs americanas. Então, de livro, cara, eu não lembro muitas coisas assim de antigamente que eu li e achei fantástico. Tem coisas que eu achei fantástico, mas não acabaram de, assim, eu li, mas continuei fazendo coisas importantes. Mas recentemente teve um livro que eu vi o final dele, eu li o final dele, e simplesmente meu dia acabou ali, que foi o Crônicas de Gelo e Fogo 3. O Tormenta de Espadas. Vai falando aí que eu vou sair. Não vou falar de como é que foi o final, não, mas é porque é realmente uma coisa tipo. Caralho. É o do casamento, o final? É o do casamento fudido lá. É o do casamento, mas o que acontece depois do. Tudo que acontece depois do casamento é melhor do que tudo que aconteceu. Tá, é que eu sei que teve um casamento que foi fudido. Foi, mas tipo, depois do que tu vê o que acontece depois, inclusive é o que acontece na quarta temporada da série, que não foi tão legal quanto o livro. É, pra mim foi a temporada mais chata, apesar de muita gente gosta de ter achado foda. É, tudo que acontece depois é muito mais legal, cara. Eu ainda tô no prefácio do primeiro livro. Um dia você chega lá. E eu vou ter que ler de novo, porque eu não lembro mais o que tá acontecendo. Foda-se. Saindo de livro, falar de anime, posso rapidinho. Posso falar então de livro? Tem mais dois aqui. Fala mais rapidinho. Dois de livro aí. É, Mochileiro das Galáxias 3, que é o melhor de todos. A vida, o universo e tudo mais. Eu não lembro o final da 3. É, caralho. E Senhor dos Anéis, esse é o único filme de livro de fantasia que quando... O filme, quando eu vi, eu achei legal, mas eu não consegui ficar tão nessa coisa de... Oh, meu dia acabou. Apesar de ser um dos meus filmes preferidos. Mas quando eu terminei de ler O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, eu parecia uma ameba. Não, cara, sério. Ainda mais depois da última musiquinha dos elfos, né? Não, da última musiquinha dos hobbits, porque termina com a musiquinha dos hobbits. Eu sei que tem uma parte... Hobbits, que... cara. Pô. É, não tem a parte no filme. Eu queria ver como é que é a Guerra dos Hobbits. Mas, porra, os caras perder pros hobbits é foda, né, cara? Puta que pariu, cara. Sim, cara. Os hobbits são, tipo, piores que anões, cara. Meu Deus do céu. Que nada, cara. Hobbit é sempre um dos personagens mais legais pra você jogar em RPG. É. O final do 3... Eu não lembro o final do 3. Do mochileiro. O 3 é o restaurante no fim do universo? Não, é o 3 é o... Depois do restaurante do filme do universo. Não lembro mesmo. O 3 é o que ele encontra com a mosca, o coelho, o sofá e tudo que ele matou sem querer. Ah, puta, é foda. Esse personagem é do caralho, velho. Esse personagem é o melhor de tudo. E também ele encontra com o ET, que o objetivo dele é xingar todas as pessoas do universo que existiram e que vão existir. Tem certeza que é o 3 esse, cara? É o 3, não, é o 3. É o 3. É porque as melhores coisas, né, do coisa todo estão compiladas no terceiro livro. É, porque o quarto já é mais fraco, eu acho. O terceiro é foda. O terceiro é o ápice. Pronto, acabou os livros? Acabou os livros. Fala de anime, acho que o final mais devastador assim, que eu tive em anime foi o final de Chrono Crusade. Que é aquele final que você... Puta, que merda. Você fica olhando... Não é de merda de ruim. Puta, o que aconteceu, né? Que tristeza. Triste. Você fica olhando pra tela. Você terminou, acabou o anime. O play parou. Você fica olhando falando... Caralho, velho. Não. Não queria ter visto isso. É muito triste, cara. É muito triste. É, o grito que a personagem dá, assim, é de cortar o coração. Eu fiz uma lista... Anime é que tem uma lista maior aqui pra mim. Eu me emociono bastante com o Frage Anime, inclusive porque eu acho eles melhores do que os mangás normalmente. Mas, cara, tu tem mais algum de anime? Porque a lista tá grande, eu vou falar bem rápido. Tem o Anohana, que também é. O Anohana, ele é muito legal, mas ele tem um problema que ele tipo, fica o tempo todo na tua cara dizendo: você vai chorar, filho da puta. E eu chorei. Você vai chorar, filho da puta. Se tu pegar, você procura a Nohana, último episódio, você procura a reação dos caras, tem um marmanjo que ele se acaba de chorar, ele fica destruído. Ele fica vermelho. Sabe quando o cara fica vermelho e começa a sair rainho do nariz dele, cara? É desse naipe, assim. Outro final bom de anime é o de Fullmetal Alchemist. Que. Fullmetal Alchemist tá na minha lista, pode falar. É um anime que eu acho quase perfeito, assim, tem alguns probleminhas no começo só. O Brotherhood. Mas a reta final. É, o Brotherhood. A reta final é espetacular, cara. Eu acho incrível. Caralho, cara. E o final também. Eu acho muito foda, cara. O final do Ele vai crescendo. E é foda, cara. E, tipo, é muito tudo bom. Tudo que você queria ver de Fullmetal Alchemist, ela pega e. Tá, eu vou mostrar tudo isso na última saga. Tem a luta foda do Mustang, tem a luta foda dos principais, tem as lutas fodas dos homúnculos, é tudo do caralho. É tudo do caralho. Fecha redondinho, né, cara? Fecha certo. Bem redondinho, cara. O final do terceiro filme de Madoka Mágica, eu acho do caralho que acontece no terceiro filme. Eu coloquei Madoka Mágica. Eu também acho o final do anime legal, mas realmente concordo. Tu gosta do filme de Madoka Mágica? Putz, cara, obrigado, cara. Eu pensei que eu era a única pessoa que achou o final legal. Não, o terceiro, eu acho. Não é foda, perfeito. Mas é legal. Não, eu acho que condiz com a personagem, eu acho perfeito. Eu só não falo, eu só não aprofundo mais porque é muito spoiler. Mas o final da série também já é muito do caralho, eu acho, cara. Esse eu vou mandar spoiler, porque foda-se quem não viu agora, matando lá. Madoka Deus é do caralho. Embora eu acho. É porque assim, eu coloquei finais. Então eu não tô falando de episódios incríveis e tal. Porque se fosse episódios incríveis, eu teria outras obras que teria. Porque, por exemplo, Madoka Mágica, o episódio 10 me deixou muito mais. Oh, caralho! É porque episódio 10 é a reviravolta, mostra o protagonista de verdade e tal. É bem legal. Que Madoka Deus eu gosto, mas. Eu gosto, porque eu tava esperando uma apoteose dessa, sabe? E foi muito mais apoteótico do que eu pensava, né? Se a minha mente era muito pequena pra poder pensar naquele final. E do filme foi ainda mais. E o último, só queria. Eu reclamei muito do final, mas ainda assim, só pelo fato de acabou, né? É o Sakamichi no Apollo, assim, eu fiquei meio triste, assim, acabou. Eu não posso ver mais meus amigos de novo na próxima semana, assim, eu fiquei bem triste. E você que não assiste até dos amigos, eu vou falar alguns aqui que eles só me falaram, assim, ficaram com esse negócio, tipo, acabou, porque eu acompanhei por tanto tempo, que mesmo que o negócio fosse ruim, eu realmente achei, cara, porra, acabou, né? Então, só tem um nesse quesito, que é Bleach, cara. Vou te falar, Bleach nem acabou. É. Eu só fui 366 pra mim, bicho. Eu vi todos os fillers de Bleach, cara. Então, caralho. Acabou, finalmente. É tetra. É porque tem essa emoção, tem essa dúvida, essa emoção dúbia, né? Tipo, acabou, caralho, finalmente acabou o Bleach. Mas por outro lado tem essa coisa. Tetra! Caralho, acabou o Bleach, sabe? Tipo, Acabou Bleach, agora Naruto tem que ler o mangá. O One Piece continua, mas acabou Bleach, sabe? Olha, cara, eu só vou te dar um spoiler aqui. Se for de Naruto, pode falar à vontade. Não, é que Naruto tá conseguindo ser pior que Bleach. Tá inacreditável, Naruto, velho. Tá inacreditável. Eu nunca pensei que eu ia ver um mangá pior que Bleach na Jump. Mas parabéns, Naruto. Você tem um troféu. Tá que cara, pariu. Eu não entendo, cara. Quem lê Bleach? Caralho. Eu leio. Sabe quando você lê no automático? Bleach. Eu sei, eu faço mais ou menos isso. Mas, tipo... Não, cara. Eu demoro 3 minutos pra ler o capítulo inteiro de Bleach. Então foda-se. Eu tô perdendo a minha vida. Cara, só fica pior. Eu tô lendo essa saga atual, né? Que é que tá lançando... É bem atrasado do Japão, mas tá lançando. Cara, eu vi a luta. Eu vou falar, né? Foda-se, pô. Do de Bleach. Eu vi a luta do Kipachi contra a Nohana. E eu, caralho, cara. Eu tava esperando uma coisa grande, assim, de saber, olha, o Kipachi e tal. A origem do Kipachi é isso, mas. Caralho, que chato! Não, é uma merda. Que pariu, pô. Tipo, anos. Falando sobre isso, anos pensando como seria essa história do Kenpachi, e é isso? Mas não é pior que o Kenpachi vencendo o Kyoha com o Kendo. Ah, eu sei lutar Kendo e fico mais forte lutando Kendo. Eu já não esperava nada daquela saga. Então, Foda-se, Bleach. Saga já tava... Foda-se. Acho que a única coisa que eu queria ver nessa saga foi a luta do Ichigo contra o Aizen. Que eu não acho ruim, mas... Eu acho uma merda. Foda-se. Eu acho Deus Ex Machina do caralho. É Deus Ex Machina, mas Bleach é Deus Ex Machina. Eu acho tão Deus Ex Machina quanto o Ichigo Hollow venceu o cara lá. Sabe o cara que é pior? Que é pior? Eu que tava falando do anime de Bleach, cara, que é pior. É que eles podiam muito bem terminar aí, né? Que apesar de ser Deus Ex Machina, faz sentido. Mas não, eles têm que colocar a saga da Execution, sei lá o quê. Que é uma bosta. É uma bosta mesmo. Tipo, por quê? E eu vou dar spoiler, foda-se. Eles estão vivos, cara. Eu sei. Eles aparecem. Que merda, velho. Não serviram nem pra morrer, esses filha da puta. Bem, então, outros animes que tem um pouco disso, embora eles são bons pra caralho, é Hajime no Ippo. 75 episódios de Hajime no Ippo, você termina, você não realmente faz mais nada no dia. Ah, porra, não tem final Hajime no Ippo. Não, mas eu sei. Mas você vê a primeira saga, por isso que eu, inclusive, nem coloquei as outras sagas, mas Hajime no Ippo, primeiro anime, você, tipo, caralho. Eu ainda vi o filme no mesmo dia do que eu vi o final. E vida boa. Tá, que pariu. Slam Dunk também. Slam Dunk foi outro que eu vi o final. É, não tem mais nada pra fazer nesse dia, acabou. Slam Dunk eu pensei que você ia estar na sua lista. Slam Dunk é mangá, né, cara? É porque como eu posso dizer assim? Eu não li todo o mangá de Slam Dunk. Aí tá por ou melhor, é porque eu li, mas eu não li o começo de Slam Dunk. Tipo, eu não acompanhei o mangá todo de Slam Dunk. Eu vi o que não tinha no anime. Não, e é o que eu te falei, eu não gosto do anime de Slam Dunk, então... Não, eu entendo. Eu acho que Slam Dunk foi mais por essa questão de 60 e poucos episódios. E o Hakusho, que é o único da minha infância, anime da infância que eu realmente parei. Inclusive, eu vi Dragon Ball, eu vi Saint Seiya e tal, mas o único que, quando terminou, terminou Yu Hakusho, cara. Até porque o final do anime é melhor que o do mangá, desculpa, mas é. Até porque o final do mangá é uma bosta. Pois é. E outro que eu vou falar bem rápido, Cowboy Bebop, também achei legal pra caralho. O final é foda, né? Me senti acabou o dia. Suzumiya, tanto o Suzumiya primeira série, quanto o Suzumiya o filme, o Shoujitsu. O filme é absurdo. O filme eu fiquei com uma dó da Nagato, absurdo, cara. Porque é a minha personagem que eu mais gosto daquela porra. Poxa, Nagato, não. Então, críticas aí, Hunter x Hunter, GI final também. É porque Hunter x Hunter, GI final, eu tenho uma historinha, porque... o Hunter x Hunter eu tava meio que empolgadaço, então eu vi tipo, os episódios finais e os OVAs de uma vez, e na época tinha uma briga entre os fãzubers brasileiros, vamos dizer assim, em quem terminava primeiro o Hunter x Hunter. Então, tipo, um fãzuber lançava 5 episódios e terminava a série. Na outra semana o outro acabou os 2 primeiros OVAs. Aí 2 dias depois o outro acabou, tipo, tudo. Então, coisa bem estranha. É, então eu fiquei bem empolgado. Code Geass, que é uma das minhas séries preferidas até hoje. Os mangás são muito ruins, mas... O final da última temporada de Code Geass é absurdo. Eu gosto. É muito bom, é muito bom. Eu gosto de Code Geass, cara. Code Geass, assim... Eu não gosto da segunda temporada de Code Geass. Tem então... poucas coisas, assim... Code Geass tem que ter umas coisas meio loucas na segunda temporada, mas eu gosto... Inclusive, por exemplo, o final da primeira temporada, ele me deixa irritado, porque, tipo, ia acabar e acontece aquela merda do nada, né? Deus Ex Machina! É um Deus Ex Machina ao contrário que você fica. Caraca. É da hora, o cara atira na cabeça, capacete. Lelocha! É muito da hora, é muito da hora, muito da hora. Dois filmes: Anime, Perfect Blue e Millennium Actress. Esse filme realmente é pra você. Acabou o dia, cara. Não, tem outro que acabou o dia que você esqueceu. Qual? O Túmulo dos Vagalumes. Não, tá aqui, é porque eu coloquei. Porque pra mim, todos os filmes do Estúdio Ghibli, menos Gedo Senki, Ponyo e Reino dos Gatos, eu assisti e não assisti mais nada no dia. Que Túmulo dos Vagalumes é... Você para assim, caralho, não quero mais viver, cara, porque é muito triste. Não, é pior que assim, o Túmulo dos Vagalumes é muito triste, mas o filme live action que fizeram especial depois, que ficou bem legal, inclusive. É, tem vários live actions, mas eu tô falando do live action da que foi feito pra TV. Eu não chorei no filme do Ghibli, mas nesse filme eu chorei que nem um ninja silencioso, cara, no final. Eu tenho que admitir. Tá certo. Major, porque são 6 temporadas, foi muito tempo acompanhando Major. E não tem final? Tem final, cara. No filme, pô, cara. Tem final não, no não, filme. Não, mas tem final, cara. É um final. Madame, eu também me empolguei muito. Eu não, até hoje eu não li o mangá de Nodame, que eu sei que é muito bom, mas o anime, quando terminou Nodame, que não tem final. Esse não tem final. É, eu fiquei, porra, nunca mais vou ver Nodame. O Uchiokyodai, que eu espero voltar. Foi foda. Arakawa and the Bridge. Uchiyoten Kazoku. Foi um dos poucos animes recentes que isso aconteceu comigo. Um que não é anime, Avatar, a Lenda de Aang. Primeiro Avatar. Quando eu terminei o terceiro filme, a minha vida parou. Filme não, né? Primeira série. E Genshiken, cara. Porque, afinal, é Genshiken. O final de Genshiken, ele realmente é o Genshiken mesmo. É tipo, você dificilmente, assim, teve continuação, mas antes de saber que ia ter continuação, você nunca mais vai ver esses amigos, cara. É que eram amigos, sabe? Aí tem a continuação e destrói todos os seus pensamentos felizes do final do Genshiken. Você se sente meio triste, assim, os caras se formaram, tipo... Acabou. É isso. E aí não acabou. Rápido, vai lá. Outras coisas. De filme... Mangá, Love Hina. Love Hina, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, que é a mesma coisa do Sakamichi no Apollo, que é, pô, eu não vou ver mais meus amigos todo mês. É bem triste, assim. Mas é final feliz, né? Tudo dá certo. É legalzinho. Slam Dunk, porque não tem mais, e poderia ter muito mais Slam Dunk, mas o autor ligou, foda-se. Não vou fazer mais, né? Eu acho que uma hora tem que acabar, cara. Acho que tudo uma hora tem que acabar. Mas o Slam Dunk parou no meio, assim, pra mim, porque ainda tem segunda parte, com Sakuragi mais velho e tal. Não sei. Tipo, eu fiquei feliz duplamente, por exemplo, com a notícia da semana do Oda ter contado o final do One Piece pro garotinho lá que tinha câncer. Porque primeiro pela atitude e segundo por saber que ele já tem o final, porra. Tem final porra nenhuma essa porra. Não, cara, eu acredito que ele falou a verdade pro garotinho. Falou porra nenhuma. Ou isso, ele deu uma grande zoada. Tipo, ela tinha morrido, então foda-se. Eles pegam o One Piece. Não, o One Piece não existe, ele está dentro de todos nós. Não, eu acredito. E o garoto falou que era lindo, eu acredito. Eu tô falando que é dentro de nós, tem o One Piece, velho. Tô falando essa porra. Dentro de nós tem um monte de parte, cara. Não tem só uma, não. Vou falar. E o último, Soul Eater. Porque é o mais recente, assim, eu fiquei sentido, porque acabou. Eu queria mais porque Soul Eater. Porque não é legal, né? O final é meio ruizinho, mas sabe, eu queria mais, eu gosto muito disso. Falta um volume pra mim, pra terminar a suíte, mas eu admito que essas guerras lunáticas eu... É porque a croma, ou croma, é chato pra caralho, velho. Devia ter morrido há muito tempo. O Chrome é um recurso Deus Ex Machina do autor, cara. Eu acho que ele não sabia o que fazer, então. Vamos fazer isso. Mas eu acho que ele tem a página dupla mais. Uma das páginas duplas mais fodas. Uhum. Que quando ele mata a mãe dele. É do caralho, velho. Não, mas é muito pior, assim, o final é ruim, mas até certo ponto tava bem legal, sabe? Tava se encaminhando pra um final que, tudo bem, não era tão bom, mas esse encaminhamento é bom. Mas parece que foi apressado, né? É. Então, tem três, Genshiken, que eu já tinha falado, também. Honey Clover, pra mim, foi assim, cara. Mais o mangá do que o anime, por causa que eu vi o mangá depois, e realmente, quando eu terminei o mangá, eu já tinha visto todos os live actions, já tinha visto todas as temporadas do anime, então foi realmente, tipo, eu não tenho mais nada o que fazer de Honey Clover. Acabou, pra mim, sabe? E o 20th Century Boys, eu acho que o final do 20th Century Boys não é tão bom, mas é do caralho, ao mesmo tempo. Eu não lembro, eu tô acompanhando o mangá, mas eu não lembro do final, não. Então, tem mais um pra ti? Eu tenho mais duas, três listinhas aqui, rapidinho. Que é de séries, que é o House of Cards 2, recentemente. Eu parei o dia depois que eu terminei a série, que eu fiz também uma maratona. E Game of Thrones. Cara, não tem como não fazer maratona de séries no Netflix. Eu não faço, cara. Eu não consigo, cara. Eu fico muito cansado com série, cara. Eu demoro pra conseguir. Eu concordo assistir. Que eu fico cansado, mas tipo, até Agents of Shield eu fiz maratona. Então. Eu tô vendo, eu tô no episódio 6 de Agents of Shield. Ah, cara, só presta depois lá do 12. Eu sei, mas eu não vou pular, cara. Eu tenho que assistir o que não presta. Então, e a primeira temporada de Game of Thrones também. O final da primeira temporada de Game of Thrones é pra... Até que pariu. Comigo de série tem o Sherlock. Porque Sherlock são 3 episódios por temporada e, tipo, você nem percebe que acabou. Cara, até agora eu não vi. Desculpa. Pois é, né? Pois eu é. Eu vejo 29 episódios de Sherlock e não vejo 3 Sherlock. E você vai ver o primeiro episódio de Sherlock, você vai querer ver até o final, igual eu, cara. Porque é absurdo, é muito bom. A segunda temporada, o final da segunda temporada, nossa. Mas é. Tem o final do Breaking Bad também, que nossa, mãe, eu parei assim e falei, caralho. Minha próxima série vai ser Breaking Bad. Vai ver ser Sherlock, filha da mãe. Sherlock, tô maluco. Tá bom. E Friends, cara. Porque eu acompanhei Friends do 1 a não sei quanto. Cara. Eu colocaria Friends na minha lista se Friends não passasse mais. É, porque Friends passa. Acaba com tipo, toda a graça. Tipo. Mas você sabe que eu só fui acompanhar Friends na TV por assinatura? Eu acompanhei Friends, cara, na Manchete. Porque eu vi a primeira, a terceira temporada baixando, né? Uhum. Só que aí eu perdi o episódio que eu tinha parado e deixei pra lá, né? Aí eu só fui ver. Aí, tipo, eu, 20 anos depois da série terminar, nossa, a Rachel fica grávida do Royce. Tipo, eu mó absurdado assim. E todo mundo já sabia isso faz tempo, né? Uma experiência diferente. Eu entendo. Eu não assisti, eu assisti só o vídeo final, mas demorei, tipo, 5 anos pra ver o final de Lost. Então, também. Mas Lost, nossa, Lost também foi uma série que parei, afinal. Não, eu parei na segunda temporada. Não vou ver mais isso. Eu fiquei triste com o final de Lost. De tão ruim, né? Não, eu não acho o final tão ruim, não. Eu acho a temporada ruim, mas o final não. Não. Você não viu, porra? Eu não vi a temporada, mas vi o final. Não, eles não estavam mortos desde o começo, tá? Tá bom. Não é isso. Eu sei que não é isso, cara. Tem gente que não entendeu até hoje. É verdade. E Heroes, esqueci de Heroes. Porque Heroes é uma tristeza. A primeira temporada ou tipo, série? O todo. O Heroes foi o Bleach da minha vida. Assim. É verdade. Só não foi o Bleach da minha vida porque eu não fui até o final. Mas eu não fui até o final. Fui até, acho que a terceira temporada. Foi a terceira ou quarta. Porque... Eu fui até metade da segunda. Porque foi tão triste assim, eu falei, caralho, eu vou parar de ver Heroes. Eu quase falei Bleach. Eu vou parar de ver Heroes. Tá muito ruim. Aí eu acabei parando, é muito triste, sabe? Tá quase, né, parando de ver esse Bleach. É, também. Então, tem HQs, separei 3. Um foi a biografia do mangá do Tezuka. Acho que eu já li umas 3 vezes. Mas toda vez que eu leio, acho do caralho. Tezuka era um cara muito... É foda, porra. Eu sou fã de Asa Tezuka, principalmente por causa dessa biografia em mangá. O Day Tripper, quando eu vi Day Tripper, eu realmente... Eu fiquei tocado com a história, eu achei foda. E Mouse. Mouse é outro que eu vi e eu... Putz, não tenho mais nada pra fazer no dia. É, Mouse, o final é triste, mano. De quadrinho, eu acho que só que eu me lembro agora foi o Guerra Civil, que o final é foda, e o X-Factor, que eu falava tanto, é. E acabou assim, eu falei, poxa, acabou, que droga. É só por isso, né? Poxa, acabou, que droga. Não, porque é muito bom. É bom? E eu não vou ler mais. Porra, eu indiquei aqui 1 milhão de vezes, caralho. Não, cara, tipo, não, desculpa, eu tava confundindo com a outra saga que tu falou recentemente, que tu achou que era uma bosta. Que é a saga que vem depois do X-Men vs Vingadores. X-Men vs Vingadores, a saga depois é do medo lá. É. Eu não sei qual o nome dessa porra. É ruim também. Esse é ruim. E tem de jogo, cara. Tu tem de jogo? Eu botei 3 rapidinho. O Golden Jogo? É. Golden Sun, quando eu terminei, eu. Não é tão apoteótico assim, mas eu demorei tanto assim. O Super Mario RPG? Eu demorei muitas locações pra terminar esse jogo. E o Fire Emblem Silent Sword, que foi o que me fez entrar na franquia Fire Emblem. E ele é o mais foda de todos pra mim. Porque o Silent Sword eu joguei em japonês, né? Que eu ganhei emulador. E quando eu joguei ele, como era em japonês, eu não sabia nada de Fire Emblem. Então eu finalizei o jogo sem evoluir nenhum dos meus personagens. Beleza. Eu juro que na penúltima fase, que é a fase mais difícil. A penúltima fase normal, assim, sem você ir todas. Se pegar as fases que tem depois especiais. Você tem que fazer todo mundo tramói, umas coisas lá pra fazer. Eu terminei essa penúltima fase depois de morrer 30 vezes. É muito difícil, e principalmente se você não evolui os personagens. Com os personagens evoluídos é difícil, mas se você não evolui os personagens, você tá com um ladrão nível 20 enfrentando um general nível 20. Eu, não, caralho. Parabéns. Mas eu finalizei, pelo menos eu tenho o mérito de falar. Eu finalizei esse jogo sem evoluir ninguém. Sem evoluir ninguém, porra. Todo errado. É possível, é difícil, pra caralho. Mas é possível. E pior que até hoje eu tenho vontade de sair esse jogo pra DS pra jogar de novo. Todo errado. Que é isso, cara. Você deve ter jogo. Eu jogo, tem os dois Bioshocks, o primeiro e o terceiro, porque o 2 não vale. Que são finais espetaculares. São muito bons. Você fica parado pensando no que você fez até agora, assim. E é muito bom. Tem o final do The Walking Dead. Que... The Walking Dead? Isso, o joguinho da Telltale. Ah, tá. Não aquele outro do. Que é bem ruim. Não, eu pensei nos quadrinhos na série, esqueci. O final do The Walking Dead é você ficar chorando desesperadamente, assim, é muito bom. O que mais? Tem o do Dark Souls, porque, porra, finalizei Dark Souls, eu não preciso de mais joguinhos na minha vida, eu sou foda porque eu terminei Dark Souls. Só que aí você tem a parte que é New Game Plus, e é mais difícil do que a outra no fim do chefe, claro. A caveirinha é mais difícil que o chefão final do primeiro. Eu falei, não, eu zerei Dark Souls, eu não preciso do New Game Plus. O Fire Emblem foi mais ou menos isso, cara, porque o Fire Emblem é japonês, eu falei esse episódio, que ele é muito difícil, principalmente se você não evolui os personagens. Evoluindo também é difícil. Quando você finaliza o jogo, ele abre o modo hard pra você jogar. Sabe que, tipo, você se matou pra terminar a porra do jogo normal, ele abre o modo hard. É tipo zoando com a sua cara. Você acha que era bom? Foda-se, tá aqui o hard. Eu não preciso provar pras pessoas que eu sou bom em Dark Souls, porque eu zerei Dark Souls. Foda-se o Game Plus, eu não quero saber. Deixa lá. Ai, ai. Mas o que eu lembro é isso. Mas isso, cara, acontece comigo até em Mario, cara. Eu tô dizendo, até hoje eu não zerei o modo B do Super Mario 3D Land. Porque eu já finalizei Mario 3D Land, cara. Eu não preciso finalizar a segunda metade, que é mais difícil. Não preciso. pô, não zerar Mario é feio, hein, cara. Que ah, você, apesar de eu ter feito isso, você é o tipo de cara que finalizou Super Mario World com 96 fases. Não. Então, vai tomar no cu. Cara, eu só fui descobrir que o vermelhinho no ponto do mapa do Super Mario World significava que tinha duas passagens pra terminar. Só depois de velho, cara. Eu não sabia essas coisas, não. Eu sou o tipo de cara que ficou naquela floresta da ilusão anos até descobrir como é que saía daquela porra, daquela floresta do inferno. Eu pensei que você ia falar mais, você ia falar os jogos que todo mundo fala, não sei, Shadow of Colossus. É porque eu não cheguei a zerar Shadow of Colossus. Red Dead Redemption. Não tem isso pra PC? O Shadow of Colossus eu não cheguei a me ligar muito porque era muito garoto, eu não entendia direito aquele jogo, não. Eu tenho que jogar de novo. Final Fantasy, pessoal sempre fala. Eu acho que é pior. Eu não gosto da franquia Final Fantasy. Pra mim parou no 3 do Super Nintendo. Eu gosto, mas os finais do Final Fantasy são bem ruins, assim. A maioria é bem ruim. Então, eu não ligo muito, não. Se Dota terminasse, eu ia falar aqui, mas Dota nunca termina e eu tenho. Cara, eu fui ver hoje o Steam e fala quantas horas você tem de jogo, né? Eu tenho 507 horas no Dota. 507. O cara que defendeu o jogo. Não, o cara que ganhou o campeonato, acho que tinha 2 mil horas. O cara que defendeu o Dota no jogo, lá no Batalhas Net, tinha 5 mil. 5 mil horas de Dota 2. Agora... O jogo saiu ano passado. Vá tomar no cu. Tem um guri que é amigo meu, o Kiri. Você conhece o Kiri, né? É claro. O Kiri, ele começou o Dota depois de mim. E eu ensinei ele a jogar Dota. Ele tem 1.900 horas de Dota. E ele joga. E ele joga mal até hoje. Eu zoou ele até hoje, cara. Eu não jogo Dota porque eu jogo mal Dota, cara. Eu falo, porra, cara, tem gente que não nasce com talento mesmo. Você 2.000 horas de Dota, você joga mal pra caralho até hoje, essa porra. Eu não jogo Dota por causa disso, cara. Porque o Dota 1 já não jogava bem. Puta, lembrei de um jogo. Eu sou a pessoa que zerou Metroid e não sabia que o Metroid, né? Não chamava de Samus. Era garoto. O Metroid era mulher. Porque caralho, você não Metroid finalizou mulher, com a versão que ela não tinha armadura. Caralho, é, eu fui saber disso depois de muito tempo que ela era mulher, assim. Que porra é essa? Como assim? Como assim, Nintendo? Me explica essa porra. Por que a pessoa que ela tira armadura no joguinho, você tem que zerar em tantas horas assim? É muito impossível, né? Tem que fazer. Não é nem 100%, não é 100% dano, tipo 90%. Mas você tem que zerar em quantas difícil, horas? É. É impossível. Então, pra mim era o Metroid, né, cara? Então, porra. O jogo já não é tão fácil, né, cara? Então, um negócio desse é foda. Ela é mulher e ela ainda vai ser fanservice no Smash Bros, caraca, velho. Ah, eu fiquei meio decepcionado com essa nova Samus aí. Ela sempre teve fanservice, mas no Smash Bros eles estão exagerando. Parece tipo, nós não acreditamos que o Smash Bros vai ser tão bom assim, apesar de tudo que fizeram. Não, parece o jogo do Naruto que tem as personagens femininas tem uma segunda roupa que é elas de biquíni. É esse tipo de apelação, cara. Meu Deus, cara. Mas é, acho que jogo é isso, cara. Não tem muito jogo agora lembrando, não. Então tá, então vamos pra indicação, porque tá grande pra caralho o podcast. Pensei que ia ser menor, mas vamos lá. Só pra rapidinho de filme, Clube da Luta, final é foda. Sim, verdade. Old Boy, Seven. Old Boy, tem, é um bom que eu não tava na minha lista. Seven Boy... eu acho muito bom, mas eu não fiquei desse então. Maravilha. Eu fiquei maluco com o final, assim. Unbreakable. Que é o do Bruce Willis com o Shyamalan. Sério? Cara, aquele final que o maluco lá era o vilão o tempo todo, é muito do caralho, assim. Eu fiquei maluco com aquele filme. Ah, cara, o Sexto Sentido, porra, primeira vez que Sexto Sentido também. Só que o Sexto Sentido, eu quase peguei um spoiler que foi minha. Essa você pega depois, minha tia falando. Não serve pra assistir. Foi minha tia quase falando, esse é. Mas eu já tinha visto, então beleza. Acho que é isso de filme. Sem sentido, Old Boy. Ele é um daqueles que realmente, tipo, spoiler estraga o filme. Spoiler estraga. Mesmo não, até não, hoje. Não vale, assim, não vale a pena assistir o filme se você souber o final. Ah, e lembrei de um agora que é absurdo o final. É aquele que eu. A pele que habito. A pele que habita o filme. Eu parei. A pele que habita ele é, realmente. Eu desliguei o videocassete e fui andar na rua assim. Falei, caralho. Hoje em dia, cara, quando eu lembro de Homem-Aranha Habita, eu me lembro sempre daquela imagenzinha do diabozinho do mesmo poderoso macaco louco, cara. Eu nunca pensaria numa coisa tão maligna. Eu desliguei a TV e fui andar, assim, falando, caralho, eu preciso de ar fresco, velho. Eu não consigo ficar em casa, eu vou embora. Porque foi assustador, cara. Aí, o senhor Antônio Bandeiras chato. Eu não quero nem mais falar desse filme, chega. Mas é realmente é um impacto. É absurdo, é horrível. Então, galera, vamos lá pra indicação. Eu indico Pequenos Heróis. Depois de muitos anos, na verdade saiu em 2010, eu li a HQ Pequenos Heróis, a HQ nacional. Pequenos Heróis é uma coletânea de histórias, a maioria protagonizada por crianças ou adolescentes, em que eles fazem uma espécie de homenagem a heróis do universo DC. É especificamente o universo DC. É que tem uma outra que eu acho que lançou agora, que é da Marvel também. Pequenos Heróis 2. Então, esse grupo de autores nacionais, do qual o único que eu conheci era o Vitor Cafage, eles fizeram essa coletânea. Essa tem um roteirista e cada história tem um desenhista diferente. E não tem falas. Em nenhuma das histórias tem falas. Isso é muito legal, sabe? Quando você tem uma história boa que não tem falas, é muito legal. Quando você tem uma história que o cara faz sem falas porque quer provar que desenha bem, mas a história é merda, é foda. Mas quando a história é boa, é muito legal. Então, tipo, esse Pequenos Heróis é muito bacana. Todas as histórias são bem interessantes. Apesar de meu personagem preferido da DC ser o Batman, a minha história preferida da DC é o do Super-Homem. Depois do Lanterna Verde, eu gosto muito do Lanterna Verde, e depois da Mulher Maravilha. Não sei se você chegou a ler. Não cheguei, não. E, cara, é bem legal. Assim, eu não tenho muito o que falar. As histórias são, tipo, quase todas são 8 páginas. Não tem muito mais que isso. Então qualquer coisa que eu falar é meio que spoiler, pode quebrar a graça. Mas são historinhas com personagens humanos normais em que acontece alguma coisa que, de certa forma, eles fazem coisas que lembram heróis clássicos da DC. Você tem um super-homem que é um cara tentando salvar a pipa do irmão dele, e no meio da história ele se entrelaça, tem uma corrida com outros caras da rua que estavam enchendo o saco dele, e os personagens lembram vilões do super-homem, e de uma hora pra outra ele se emprenha nessa corrida no meio de um varal de roupas, e ele fica com uma capa vermelha, e por aí vai, cara. E é muito foda. Então, todas as histórias são muito boas, e eu recomendo, acho que como saiu em 2010, vocês vão achar um lugar que vai estar mais caro, outros lugares vão estar mais barato. O preço é R$29, pelo que eu vi, o preço correto. Eu não comprei por esse preço, e só posso dizer que vale a pena. Vale a pena mesmo, muito bacana. A capa já te chama a atenção, a capa do quadrinho é muito legal. E é isso, não tenho muito o que falar. 4.5 Batman Senhor da Fruta. Eu queria pegar ele, mas eu não tenho como pegar. Você tem que comprar online, não tô muito afim. Deixa quieto. Eu não gosto muito de comprar coisas online, cara. Eu nunca fui muito fã. Eu sou do século XX, assim. Então... A gente até falou na vez passada do Handle Boom Bundle. Mas eu ia defender, eu ia inclusive indicar sites de compra online, só que eu disse, não, eu não vou fazer propaganda de graça. Nada. Pois é. Ah, mas o Handle Bundle é até legal porque é pra caridade, né? Então tudo bem. É, mas eu assim, cara, eu acho legal. Mas você compra física, eu acho que é fácil achar física. Eu tenho que procurar. É que eu moro num lugar que não tem nem barzinho. Então... Ok, você já falou essa história. Aí, só falando os heróis que eles homenageiam, é Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, Flash, Caçador de Marte e Canário Negro. sim ter uma história da Canário Negro. Eu tô mais aproximado com o Aquaman, né? Porque ele tem o poder de uma criança, quase. Então, então beleza. A história do Aquaman é estranha, sabe? Se bem que eu acho que a do Canário Negro é mais fraquinha. É Canário Negro, né? Whatever. Como é que uma garotinha de Canário Negro, ela pega a meia calça da mãe e fura ela? Porque... Não, não. Eles usam mais a ideia do poder da Canário Negro. Tá. O poder de toda criança pequena. Exatamente. Eu tenho história com criança pequena que você já viu o filme do... Por exemplo, do Schwarzenegger, que ele vai cuidar das criancinhas do jardim da infância. Uhum. Que as crianças estão gritando tanto que ele tem que gritar pra calar a boca. Uhum. Eu já fiz isso, cara. Eu também. E foi gostoso pra caralho. Eu falei, caralho, cala a boca, porra! Aí eles calaram, eu falei, ah, que beleza. É aquele momento de descontrole, mas no final o preço vale a pena. Vou te falar que tu falou... Eu fiquei assustado, tu falou Schwarzenegger, criança, eu pensei que você ia indicar Júnior. Não. Porra. Apesar que... Não defendo o Júnior, pelo amor de Deus. Mas eu gosto do Tira do Jardim da Infância. Eu também acho legalzinho. Mas dublado, porque eu não penso em ver esse filme ali. Não, sessão da tarde, pô. Tanto que eu nunca entendi porque a mulher que era detetive com ele, ela fazia a voz de russa. Porque era pra ser irmã do Schwarzenegger, né? Mas na dublagem, o Schwarzenegger não falava com voz de russo, então não fazia sentido nenhum. Ah, beleza. E é isso, pequenos heróis. Eu recomendo Audinua Zero e Kenko Shoujo no Zaki-kun. Fazer duas rapidinhos, porque eu não tô vendo muita coisa nova, assim, então eu resolvi botar animes da temporada rapidinho, só pra não gastar muito tempo. Audinua Zero. Traíras, filhas da puta. Caralho, que ódio desse cara, velho. Não vamos dar spoiler. Audinua Zero, eu recomendo ele aqui, porque é o melhor anime sério da temporada pra mim. Apesar de que ele tem um personagem em estilo Persona. Tem um babaca. Mas é bem legal, é um anime de mecha sobre uma história que existem marcianos que são tipo terráqueos e estão em guerra com a Terra por um motivo lá que eu não vou falar. É excelente, as lutas são loucas demais, muito boas. A luta da mulher com os quatro braços foi muito da hora, cara. Eu não gostei de nenhuma luta, assim. Eu gostei de todas, cara. Todas as lutas desse anime foram excelentes. Então, personagem filha da puta... Que é tipo, cara, eu acho que ele conseguiu passar o Shinji de filha da putice, assim. Eu falei, caralho, personagem pior que o Shinji, eu não acredito. Enfim, é isso, Audinua Zero, vejam, eu recomendo. Você recomenda, Iglazio? Eu recomendo. Bom. Assim, é porque não é meu preferido da temporada. Não, de anime sério não é seu preferido? Qual que é o seu preferido de anime? Não, de anime sério? É. Não, eu não parei pra pensar nessa coisa de, ah, ser um anime sério. Eu acho que é, cara. Até porque eu acho que é o único anime sério que eu tô vendo. Tem uma Gevolê, mas a Gevolê é zoeira. Também. Tem Toque Terror também, pô. Você não tá vendo? O Zenkyo no Terror, eu só vi dois episódios. Eu vou ver depois. O pessoal tá reclamando que aparece uma personagem nova que o pessoal não tá gostando. Eu gostei da personagem. Não. Mas enfim. Isso eu não vi quase nada, cara. Agora eu pensei que você ia indicar Barakamon. Barakamon é foda. Que eu pensei em recomendar um sério, pessoal que gosta, e um de comédia. Ah. E eu gosto mais de Nozaki-kun, velho. Porque o Nozaki-kun tem os melhores personagens que eu já vi no anime. Todos os personagens que eles apresentam são excelentes, cara. Até o editor, que é pra ser babaca, você dá risada com ele. Tendo que isso. Tá chegando na temporada de verão, é o Nozaki-kun pensa, eu vou fazer uma história de verão, não sei o quê. Aí o editor fala, porque você deveria fazer uma história no verão, na praia, não sei o quê. Aí o Nozaki, só pra o cara não falar, eu falei isso, ele pula todo o verão e vai pro outono já. É muito bom. É muito engraçado. O Mikorin, melhor personagem da temporada. Mikorin é o melhor de todos. Caralho, cara. Figuris. É isso. Mikorin é muito bom. Eu não é esperava, excelente. Eu juro que eu não esperava. E também tem o melhor casal de todos, que é o rapaz lá do basquete com a amiga da protagonista. Melhor casal, eu shippo esse casal até hoje. Eu vou guardar essa luva pra sempre, não sei o que. Ela passa uma mosca, ela dá um tapa na mosca com a luva. Quer dizer, já cagou a luva inteira. Filha da puta. É muito bom, cara. Nozaki-kun é aquele anime que você vai passar um episódio, você vai achar, ficar feliz pelo resto do dia, assim. Muito bom. É, no Sakiko é bem isso, cara. Meu domingo é um dia feliz, cara. Que é o dia que eu vejo One Piece, o Baby Steps, apesar de ser feio e tal, eu gosto, e Nozaki. E Barakamon, acho que sai. Tem também. O Akame ga Kill também, mas é porque o Barakamon, como eu pego de fanzuber, não necessariamente eu vejo no mesmo dia que sai. Então o Akame ga Kill, né, mas o Akame ga Kill, ele é o contrário, exatamente. Você não gosta, cara. Não, é que eu não gosto, é que eu tô falando, ele é, assim, enquanto você tem esses animes que vão te deixar feliz, de certa forma, o Akame ga Kill é pra tentar te deixar meio que pra baixo. Mais pesado. Mais pesado, assim. A de 1 a 0 também no episódio 7. É, enfim. Eu não vi o último. Não, episódio 7 da de 1 a 0. Eu não vi o último. É, enfim. Vou ver aí. É isso. Gamecast Shows, o Nozaki com a de 1 a 0. Assistam. Acompanhe. Acho que acompanha semanalmente, é o que deixa mais gostoso também. Quantos baixos foi da fruta? Pro a de 1 a 0 eu dou 4,5. E pro Gamecast Shows, o Nozaki com dou 5, velho. Porque eu acho perfeito, cara, o Nozaki com. Eu não tiro nem boto nada de Nozaki. Eu acho que eu só não gosto tanto, cara, do design de alguns personagens. Cara, eu gosto de todas, pra falar a verdade. Eu gosto muito do design da protagonista. Ela tem esse pano de prato na cabeça, eu acho bonitinha. Uhum. Não, mas eu acho que o design dos personagens é legal. Acho que é o estúdio. Eu tô falando mais pelo estúdio mesmo, assim. Não parecem dar um tratamento tão legal quanto poderia ser. É o mesmo estúdio. Eles fazem design simples pro padrão. O mesmo estúdio que fez aquele Love Lab. Agora o Dino Zero me impressionei, o 4.5. Eu gosto, eu só tenho alguns probleminhas. Por exemplo, não vou falar spoiler, deixa quieto. Próximo. Acho que sabe por quê? Porque eu não, também não daria 4.5, é porque você tá vendo pouca coisa, eu tô vendo muitas coisas. Então complicado porque você dar uma nota alta quando você tá vendo muitas, muitas coisas. Você e o Eric são demais, né, cara? Então. Cara, aqueles animes que eu disse que eu estou vendo no Anime Podcast da temporada, eu estou vendo. Todos. É, pois é. Todos. Eu parei, acho que quase todos. Eu tô vendo 5 animes da temporada. Mas acho que o único que eu tô mais paradinho é o Rurumu, mas todos os outros, cara. O das idols, dos caras lá que querem pegar o apartamento do garoto. Não, eu tô vendo 6 porque eu esqueci de contar o Sword Art Online, mas eu vejo pela zoeira. É, mesmo. Sword Art Online. Eu ainda. Fico preocupado, cara, com o que você tá vendo. Mas eu vejo que toda semana você vê pra zoar. Olha aqui o que aconteceu nesse último episódio. Eu vou te passar. Ah, sim, eu vi o Twitter. Vai tomar no... Quando eu vi isso, cara, eu tive que parar pra xingar, velho. Que filha da puta esse querido, velho. Cara, o pior é que eu vi um cast recentemente da temporada em que o cara defendeu. Não, e o legal é que tinha um outro cara tava dizendo, porra, cara, eu esperava que a gente fosse tacar o pau em Sword Art Online, tu vem aqui e defende. Que chato. Você pode gostar de Sword Art Online, mas finge que não gosta, pelo menos, pra ter um pouco da sua vida melhorada. Um pouco da sua dignidade, né? Tenha dignidade, cara. Puta que pariu, velho. Eu tô desanimado. Como eu falei, cara, eu desisti de Sword Art Online quando ela desviou das balas no ar. Não. Não serve. Não. Não serve pra mim. Não dá. Considerações finais, Lucas, por favor, aí, alguma coisa pra terminar o podcast? Alguma coisa que você quer falar? Alguma propaganda? Eu só quero falar que eu não quero mais ficar doente. Eu ia perguntar se você queria ler algum comentário do Anitube ou busca do seu site. Eu tenho que entrar no AnimeTube. Vamos ver Himegoto? Tu tá assistindo Himegoto ainda, cara? Não tô, cara. Eu parei. Eu acho que eu tô uns 3 episódios atrasado. Eu não me orgulho muito disso, mas eu tô 3 episódios atrasado. Assim. Cara, é foda. É porque, tipo, é 2-3 minutos da minha vida. É igual Bleach. Mas... não, cara. Não, não. É assim que começa, como disse o Eric. Não tem explicações, cara, pra isso. Então, eu vou aproveitar então só pra falar algumas pessoas chegaram lá no meu portfólio com algum sistema de busca que eu achei. Eu peguei a mania do Luke de ver os sistemas de busca. Sistema de busca, não, desculpa, os termos de busca e colocar no Twitter de vez em quando. Então, um cara chegou essa semana lá no portfólio escrevendo Digpor. Eu não sei o que é isso. Não sei também. O cara chegou lá e procurando o Maestro Anime. Você sabe o que ele significa isso? Deve ter um maestro do... Será que aquele mangá é o Maestro? Não sei, tem um mangá chamado Maestro? Tem, cara, Panini tá lançando, porra. Não sei que porra é essa, cara. Eu acho que foi por isso que ele chegou lá, né? Provavelmente. Imagens de gato vampiro. Gato vampiro. Imagens. Imagine. Peraí. O cara escreveu Imagines. Legal. Pode ser espanhol, cara. Imagines de gato vampiro. Às vezes eu vejo alguns sistemas de busca, eu vejo que algumas pessoas de outros países procuram. Eu realmente acho que são de outros países, cara. Só pode ser. Fico. Deus é Loba Hentai. Tá certo. Ok. Deus tá vendo essa zoeira aí. Astro Boy foi lançado com quantos volumes no Brasil? Eu não sei se ele tá falando do mangá da Panini ou porque ele acha realmente que Astro Boy foi lançado no Brasil. Qual a coisa que os otakus mais costumam fazer? Essa foi demais, cara, na semana. Punheta. Pronto. Eu não sei. Eu juro que essa eu adorei, cara. O que sentiria ao pisar o solo lunar? Tá bom, né, cara? Como cara, chegou lá? Como? Acho que deve ser o Chukyodai, cara. Só pode ser. E eu fiquei feliz que o cara conseguiu chegar lá no blog procurando Shinseiki Macross TV legendado português para download. Eu não conheço. Caralho, Shinseiki, o cara Macross. Pesquisou isso tudo, velho. Eu não caralho, conheço, gente. O Shinseiki Macross, mas parabéns. Ah, falando eu então. Chegou lá por causa de Evangelho, eu sei disso. Tô falando assim, eu vou falar um comentário que tá na. É só mais um, desculpa. Yao Lau. Risada de Yao Ming. Vai saber. Então, vai lá. Só um comentário que tá na lixeira do Shunan. Teve o review de Mag, né? Uhum. O Di falou assim: Mag não é um mangá genial, mas sabe executar bem os clichês do gênero que tem nas mãos. Que é realmente o que acontece em Mag, né? Uhum. Aí veio a fã absurda do Mag. Puta com isso. Como fã da obra, fiquei chocada com esse trecho da review. Chocada. Mag é um mangá deveras original. Foge completamente dos clichês. E por favor, não há como dizer nada sobre os desenvolvimentos desejados, tão pouco fracos. O mangá está sendo com uma maestria absurda, até mesmo impressionante. Acho que vocês ainda não leram o Mag. Gente, cara, Mag trabalha com clichê, gente. Será que ela sabe que Mag é Mil e Uma Noites? Será? Não. Será? Mag fugiu tanto de clichê que teve um arco só pra treinamento do Mag. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Então, tá bom. É isso. Então com isso encerramos os trabalhos, né? Eu só espero não ficar mais doente, que eu não aguento. Eu fiquei, acho que um mês inteiro doente, cara. Primeiro eu tava com uma dor de barriga absurda, que eu ia no banheiro de 5 minutos, depois eu tive virose. E, puta, eu não quero mais isso na minha vida, não, cara. Tô cansado já. Ok. Então é isso, galera. Estamos terminando por aqui. Até daqui a 15 dias. Ou se vocês preferirem. Ou não pro Luke, né? Que talvez o Patrick participe. Pois é. A gente não sabe, né? É isso aí. Tchau, tchau. Falou. That you're in love with me.